Entre e sai, entre e sai, na porta da frente e na porta de trás. Entre e sai, entre e sai, na porta da frente e na porta de trás. Elas são maravilhosas, claro, elas são demais. Guarda esse corpo pra mim, que eu te quero demais. Agora vem com o tigrão na nova, a do entre e sai. Entre e sai, entre e sai, na porta da frente e na porta de trás. Na porta de trás. Sai, entre e sai. Na porta da frente e na porta de trás. Realiza seu desejo, isso nós vamos fazer. Tudo que você pedir, nós vamos atender. É uma nova mania, vai pegar o baile inteiro. Entre e sai, entre e sai. Na porta da frente e na porta de trás. Entre e sai, entre e sai. Na porta da frente e na porta de trás. Entre e sai. Na porta da frente e na porta de trás. Porta de trás.